Leopoldina está prestes a iniciar a sua maior aventura de sempre. O Natal está à porta e é preciso distribuir presentes pelo país inteiro. A felicidade de milhares de crianças depende de si. Leopoldina tem um plano. Algures nas montanhas gigantes do Polo Norte, existe um palácio de gelo habitado por fantásticos brinquedos. Lá há de tudo para fazer qualquer criança feliz, mas não é fácil lá chegar. São muitos os perigos que a esperam, e por isso mesmo contará com a ajuda de um grupo de crianças corajosas e divertidas. É uma corrida contra o tempo. Será que Leopoldina e os seus amigos vão chegar a tempo de distribuir os presentes de Natal? Será que tu aí em casa vais ter o teu brinquedo? Se queres saber, não percas tempo e junta-te a nós nesta aventura, cantando e dançando pelas montanhas cobertas de neve, à descoberta do Palácio Encantado e do mundo mágico dos brinquedos.